Deixa as tracas de lado, os artigos na mesa e o mapa do plano bolado. Não é nada engraçado, de frente pro júri algemado no crime forjado. Salve aliado, absorve a visão, se fosse conselho eu vendia ladrão. Dá um abraço aqui meu parceiro, cantou liberdade, tamo no mundão. O crime ainda predomina na cidade. Em alta voltagem pisou no errado, Patrício tomou checkmate. Se liga no salve do rap quebrada, conexão com a rapaziada. Capital lá do leste, atitude, respeito, humildade, a mente engatilhada. 1985, 2000 e sempre Rodrigo. Agradeço a minha mãe, minha rainha e ao senhor nosso Deus divino por ter chegado até aqui e por tudo que vi, sobrevivi. Com certeza grandes livramentos andando no vale da sombra da morte. A serpente pronta pra dar o bote, várias veio de frente no meu caminho. Desviaram sem ter me tocado, não fui enforcado pelo laço do passarinheiro. Tô de pé companheiro com disposição, mandando a mensagem através do meu som, baseado em fatos reais que tem o poder de informação. Lutem, a guerra não chegou ao fim, se render jamais. Nada como um dia que vem o outro dia, trazendo a harmonia que vem pela manhã. Lutem, a guerra não chegou ao fim, se render jamais. Nada como um dia que vem o outro dia, trazendo a harmonia que vem pela manhã. Sobrevivente, descendente do rap, 13 no pente. Cérebro homicida, valente é quente. Ideia consciente, que não se cala, não se abala. Legítimo é o legado, longe do crime, das drogas, do alfa aliado, da mira do soldado, na noite sombria e fria. Abuso de autoridade, psicológico que te humilha, vítimas da sociedade. Sim senhor, não senhor, pra mim tá no céu, luz que me livra do banco dos réus. Sinceridade se vê no olhar, eu sei quem é quem dos que vem de lá. Minha voz não vão calar não, sei quem age por mim, na quebrada sem me cuidar, pra muitos irmãos foi o fim. Talvez sem querer, cê me viu chorar, vou sobreviver a tudo que tá contra nós. Nunca estamos sós, leis injustas, leis. Busco a minha paz. Lutem, a guerra não chegou ao fim, se render jamais. Nada como um dia que vem o outro dia, trazendo a harmonia que vem pela manhã. Lutem, a guerra não chegou ao fim, se render jamais. Nada como um dia que vem o outro dia, trazendo a harmonia que vem pela manhã.